passei em frente a um cinema erótico e logo na entrada estava... Viado, isso aí desiste. Credo. Dizem que existe, dizem que existe. Que delícia. Que delícia. Ele era... Perdão, Thiago, na frente do cinema tinha o quê? Um boy maravilhoso. Ele era moreno, super gostoso, cabelo raspado à máquina, estilo militar, alto, ombros largos, barriguinha sarada, pude perceber pelo contorno na camiseta branca que ele usava. Nossa! Era um manequim de loja, né? Era um manequim de loja. Quando eu cheguei mais perto, ela era de plástico. Era um manequim na Casa de Bahia. Era um manequim. Olhos lindos, puxadinhos e barbinha cerrada. Assim que ele me viu... Gente, mas cerrou a barba do homem. Deve ter doído isso aí. Dói. Serrador. Assim que ele me viu, abriu um sorriso. Tinha dentes lindos. Adoro essas pessoas que É muito detalhe, né? Imagina, sem dente. Eu gosto assim que as pessoas escolhem os outros, os parceiros, como escolhem cavalos, né? Pelo dente. Sim, dente bom. Dente bom. Vocês já ficaram com alguém sem dente? Não que eu saiba, né? Se era prótese, tava muito mas bem colada. Mas eu já fiquei com alguém que perdeu o dente. Durante? Gente, durante. Vanessa Camargo? Vanessa Camargo, um colo super bonder e ó... Caiu a coroa. Caiu a coroa. Pronto. Mas e aí, com um menino que não tinha dente? Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Gente, dente a pessoa compra. Dizem que é melhor pro Bola Gato, né, Thiago? Dizem que é maravilhoso, mas esse só não tinha um, só que era esses da frente, sabe? Aí é dói, muito ruim, gente, raspa. A pessoa não ter esse dente da frente porque fica engraçado. A pessoa perde esse dente da frente, fica muito engraçado. Eu adoro o rumo que a conversa tomou. Enfim, a rola dele era maravilhosa. O boy fez um sinal com a cabeça e entrou no cinema. Ah, de cima, né? É. E qual era o sinal, que, né? É com essa cabeça. Ai. Já que é normal ele ficar de pau duro logo de manhã cedo. Normal, pau duro de manhã mundo, cedo, né? É vontade de fazer xixi? Ou é porque fica de pau duro mesmo e tá um louco? Pra... As duas coisas. É porque, né? Às vezes, o homem já aproveita que tá de pau duro, faz xixi e já tem, bate uma pontinha, entendeu? É. Ai, mas eu já, quando você tá com aquela, né, que não consegue nem fazer xixi porque tá muito assim, já sei que é só apertar atrás do joelho. Ah, é mesmo? Ai, viado, agora vai melhorar minha vida. Oh. 50%, porque, tipo assim, pra fazer xixi de madrugada é uma luta, menino. Pois é, menino, eu já vou tentar usar essa dica pra sua vez. Eu também. Muito obrigado, Nina. Você salvando vidas. O xixi só sai com pau duro? Não, tem que amolecer o pau. É difícil, porque fica lá, né? Meio dia. Que nem o chafariz. Sem falar que nem como é que você acerta a mira, né? Pois é. O buraquinho vocês acertam, né? Mas vamos lá. Aí não, o que que não tem como, Nina. Calma, amiga. Eu sou super a favor de você fazer xixi, inclusive sentado, só que de pau duro. O pau fica pra fora da privada. Porque entendeu? O buraco é enorme, né? E o buraquinho pequenininho vocês acertam de primeira. Mas a gente não procura bicha no buraquinho pequenininho. Você compra uma cinta caralho e experimenta fazer xixi com ela. Jesus! Eu quero ver você acertar o buraco da privada com a cinta caralha. Desafio da semana, hein, Nina? Então tá, vamos lá. No Instagram, hashtag cinta caralha. Não vou mentir pra vocês, pois sei que estamos entre amigos. É claro, querida, se abre. Mas eu calculo. Eu calculo mais ou menos que já devo ter transado com umas 30 pessoas diferentes desde quando cheguei. Eu acho engraçado. Que gostoso! Falar 30 como se fosse muito, né? Vale! Mas aqui, Thiago, é uma pessoa que tinha tido só 3. Aí chegou e nesse tempinho teve 30? Meu amigo. Tá achando que é praticamente Sodoma e Gomorra. Tá toda arregaçada, toda assada essa pessoa já. Ai, gente, fica quieto. Olha aí. A centenária. A senhora centenária, né? A cura. Não é, mas é que de média, aritmética. Mas diga aí, Tiago, qual é a sua média? Não sei mais dizer, não. Mas então imagina que você tá aí, se gabando. Quer ver, ó? Um ano, um mês, tem 4 semanas. Né? Eita porra, é assim que a gente vai começar a conta. Que eu transava quando eu era solteiro, já que recentemente eu voltei a ficar solteiro, né? Uma coisa nova. Que eu transasse uma vez por semana. Perguntando quantas transas, quantas pessoas. Então vamos botar que são quatro pessoas diferentes, né? Pra dar uma coisa assim, né, por ano. Aí, fazendo amor com oito pessoas. Isso num ano são 48 pessoas em um ano. 52. Não, 12 vezes. Um ano tem 52 semanas. Ah, então sou mais piranha ainda. Então 50. Um ano tem 52 semanas? Tem, menino. 52 vezes 4? Não é possível. Não, chocada. 52 vezes 4 não. Eu que Thiago não se surpreende com 30 pessoas, mas se surpreende com o calendário gregoriano. O calendário gregoriano. A gente usa há séculos, ele tá surpreso. Ok, 52 em um ano. Eu fico pensando, gente, dos 18 aos 24 que eu namorei, são aí 6 anos, né? Puta merda. 6 vezes 5, 300. Mais 9 vezes 3, 4, mais 8. 7. 9 vezes fora. Ninguém aqui tá contando, deixa pra lá. Não fazer conta, não. Aí não, deu... mais... Ah, depois que eu cheguei à conclusão que é mais de centenas, ninguém tá contando. Ai, Jesus. 73. Daí pra frente, eu só pensava em meninos, em romance, em beijar e em outras coisas. Olha, ela só pensa, né? Entendi. Em namorar. Beija. É isso aí. Conforme fui ficando mais velha. E, doutores, eu namorei muito. Eita porra. Ah, é aquela, Tati, né? Do jeitão da... Thalia. Eu beijo muito. Beijei muito e muitos. Não tenho ideia de quantos. Tive 4 namoros de mais um ano, 2 pelos quais fui loucamente apaixonada e muito ciumenta. Só tenho as mesmo, não tem mais. As desde o fim do meu último namoro, há 6 anos, os homens perderam a graça. Agora tenta as mulheres. Não me despertam nenhum sentimento e comecei a me interessar por mulheres. Então, olha o velcro. Primeira bateção de bife, né? Como, né? Só chupando o chefe agora. Só descascando os dentes. Que vai comer solto em casa agora. Descascando os dentes de alho. É, pitanga, né? Chupando a pitanga. Nossa, muitas gírias, né? Referências. Primeiro, Ah, não, peraí. Me perdi aqui, gente. Há 6 anos, os homens perderam a graça. Não me despertam nenhum sentimento e comecei a me interessar por mulheres. Primeiro, comecei a assistir tudo que é série com casal lésbico e ficar fascinada por todas. Depois... Houve aí o STA Maratona de Deli World, viu? Em breve. Com Erika e Amanda, aguarde. Vai sair. Vai. Depois, comecei a me imaginar com mulheres e a me sentir atraída por elas. Isso nunca tinha me ocorrido antes. Ai, tá vendo, gente? A influência da série, da televisão. Sim, é a Elsa, né? Biologia de gênero. Ó, Thiago, vamos fazer uma pausa aqui, já que você me alfineta sempre. Né? Olha, esse é o ponto crítico de se eu vou apoiar essa pessoa ou não. Porque o cara chegou pra ele e disse: você é jovem, você merece transar da estico para caralho, você merece assar esta rola numa sala na noite toda, e eu estou dando aqui pra você a oportunidade da gente fazer isso juntos com consentimento. Se esta rapariga disser que não e fizer a linha santa e depois sair transando, aí eu meto o pau na cara dela, entendeu? Mas ele não falou que era pra fazer junto, não. Esse velho safado quer pegar um monte de homem ainda. Não, mas ele... falou assim, acho que você é inexperiente, você tem que tentar, sim, me deixa também. A gente ele quer ficar só com... Ele desinstalou os aplicativos, você quer prova de amor maior que essa? Essa vagabunda desinstalou contra gosto. E Júnior adorou o fato de eu ter uma libido alta. É Kenga, né? É Kenga ela aí. Kenga. rapariga. Gosto muito de sexo. Rapariga viado. Amém. Tudo, puta. Gosto muito de sexo. E se for pela minha vontade, eu faria todos os dias, pelo menos uma vez. Entretanto, ao menos uma vez. Duda transante, né? Toma vergonha nessa tua cara, via tudo logo mal de nada, viado vagabundo. Filho de uma mãe, maconheiro, safado. Ah, vai te catar. Esse gringo, Esse gringo filho da puta me vem com essa história de relacionamento aberto. Filho Quem me pensa é que eu sou?